que vai ficar louco. Pode ser que eles entrar mais. Seda. Cirandinha, vamos todos cirandar. A roda tá formada e a fumaça levantar. Sobe a fumaça, o cheiro é da paz, não dá desgraça. Vê se não se envolve com a porra da química. Se joga, sai fora do crack a cocaína. Pô, balada errada, pedra preservada. Que os tombaceta, letra certa toda rapa. A justiça, a paz, vibrações positivas, liberdade da mente, assim segue a trilha. Porrada sonora de chava enrola. Cada cabeça é sua sentença.